Deixa eu dar uma ideia aqui. Nas antigas, uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo. Hoje uns dizem ser de Calvino, outros de Armínio. Isso tem gerado muita treta, tá ligado? Mas em João 13,34 Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Yeah. Sou de Armínio, muito menos de Calvino. Só sigo Jesus Cristo, DNA divino. Pois procuro ser parecido com o Mestre. No seu sangue tenho lavado minhas vestes. Uns dizem ser de Paulo, outros de Apolo. Esse modo de pensar é retrógrado, pois a proposta é ser cópia de Jesus. O resto é tudo xerox, vou caminhar na luz. De glória em glória, fico bem mais parecido, pois me ofereço como o próprio sacrifício. Me dedico em andar em santidade, adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é questão de mérito ou demérito, apenas quero honrar Yeshua, o ressurreto. Poder caminhar em sinceridade, intimidade que gera nova identidade. Irmão se destruindo por coisas banais, o que importa é ser de Cristo, resto tanto faz, pega a visão. O evangelho é vida, simplesmente viva, simplesmente viva. Irmão se destruindo por coisas banais, o que importa é ser de Cristo, resto tanto faz, pega a visão. O evangelho é vida, simplesmente viva, simplesmente viva. Sou filho sim, co-herdeiro com Cristo, reconheço. Sou um milagre desde o início, não é ignorância, nem tampouco arrogância. Na humildade, prefiro ser como criança. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, então humilhe-se. Aceite esse convite, leões e lobos tentaram me devorar, mas sou guardado pelo leão da tribo de Judá. Pode vá, me apresento pra plebe, põe tudo no meu nome, Diego DDL. Pega a visão, se liga no proceder. Te pergunto, com quem cê quer parecer? Com homens que são falhos como eu e você, ou com Jesus que deu a vida pra você viver? Sua resposta define seu futuro. Seja sábio, procure ser maduro. Eu cansei de ver os irmãos se matando com a desculpa que só estão estudando. E há mil anos que esse assunto não fecha, ferindo corações pro diabo, abrindo brechas. Enquanto isso, vidas vão se perdendo. Aí Joe, o que cê tá fazendo? Maneje bem sim a palavra da verdade, mas o evangelho é vida, não é falsidade. Ride, não é sugestão, é uma ordem. Então cumpra sua missão, invista tempo no secreto com Deus. Procure intimidade, não seja fariseu acusador, que até conhece a Bíblia, mas nunca foi uma carta viva, pois você o conhece. É pelo fruto, não é o quanto prega nem canta, é pelo fruto. Irmão se destruindo por coisas banais, o que importa é ser de Cristo, resto tanto faz, pega a visão. O evangelho é vida, simplesmente viva, simplesmente viva. Irmão se destruindo por coisas banais, o que importa é ser de Cristo, resto tanto faz, pega a visão. O evangelho é vida, simplesmente viva, simplesmente viva. É, estão tentando complicar o evangelho, mas o evangelho é simples. Jesus não pregou calvinismo nem arminianismo, ele pregou o evangelho do reino de Deus.